várias placas, tem vários loucos, tem vários falsos enganando o povo, tem vários corre, tem vários idolatrando mamon, fazendo bezerro de ouro. Vai saber que era o quê que faz o bolso encher. Vai na fé, mas com fé, não vem dar um migué. Essa parada de enriquecer, tu quer o quê? Quer ganhar, multiplicar, mas não dá pra manter. Porque jovem inteligente tem a Bíblia na mente. É de verdade, o crente não se sente quando sente que não faz conforme o pai quer. Por isso fica descontente, com esse mundo não consente. Vem na fogueira e deixa queimar, dizimar, te desafiar e no emocional tocar. Baseados na pseudo-experiência, misticismo, dualismo, neo-maniqueísmo. Um som do riso, um som do cachorro, um som apostólica, um som do tombo, um som da loucura. Vai na contramão do que diz a escritura. Tem também entrevista com o diabo, células com líderes que estão brigados. E o amor esfriou no século passado. Mercantilismo gospel, banalização da fé. Ora volta, vem Jesus de Nazaré. Tem várias placas, tem vários loucos, tem vários falsos enganando o povo, tem vários corre, tem vários idolatrando mamon, fazendo bezerro de ouro. Tem várias placas, tem vários loucos, tem vários falsos enganando o povo, tem vários corre, tem vários idolatrando mamon, fazendo bezerro de ouro. Não compactuo com essa corja de ladrões, com a promessa de carro e mansões, dizendo que só basta crer, manipulando ao seu bel prazer. Sacrifício financeiro, toma lá, dá cá. Acham que com Deus dá pra barganhar. Pedro e João subiram ao templo para orar, e o coxo veio mendigar. Não tenho ouro ou prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, o servo do Senhor ordenou, e o coxo andou. Quem era o próspero Joe? A marca do cristão deveria ser o amor, mas numa empresa religiosa se tornou. Make money, make, make money, money. Make money, make, make money, money. Ganhe grana, ganhe, ganhe grana, grana. Ganhe grana, ganhe, ganhe grana, grana. Tem várias placas, tem vários loucos, tem vários falsos enganando o povo. Tem vários corre, tem vários idolatrando mamon, fazendo bezerro de ouro. Tem várias placas, tem vários loucos, tem vários falsos enganando o povo. Tem vários corre, tem vários idolatrando mamon, fazendo bezerro de ouro. A Bíblia nos diz que Jesus nasceu num estábulo emprestado, proferiu suas pregações num barco emprestado, montou no jumento emprestado, recolheu o que sobrou dos pães e peixes em cestos emprestados. Ele foi sepultado em um túmulo emprestado, só a cruz era dele. É, mercador da fé, quem você quer enganar? Eu sei o que você quer. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. E a fogueira vai aumentar. Pobreza é a falta de fé. Mas que fé? Isso não ensinou Jesus de Nazaré. Tem que dizimar. A moda agora é prosperar. Pobreza é a falta de fé. Mas que fé? Isso não ensinou Jesus de Nazaré. Make money, make, make money, money. Make money, make, make money, money. Make money, make, make money, money. Make money, make, make money, money. Ganhe almas, ganhe, ganhe almas, almas. Ganhe almas, ganhe, ganhe almas, almas. Ganhe almas, ganhe, ganhe almas, almas. Ganhe almas, ganhe, ganhe almas, almas. Ganhe almas.